não aumentar nesse peito meu. Vem cuidar do que é seu. Eu quero encontrar você. Me diz onde está você. Do Brasil. Quero saber onde está você. Será que está sofrendo assim como eu? Assim como eu. A noite vai e o dia vem, e a dor só aumenta nesse peito meu. Cuidado que é seu. Eu quero encontrar você. Me diz onde está você. Deixa

simples caso de amor, um simples caso de prazer. Faz o coração, mostra essa paixão, meu amor, amor, meu amor. Faz o coração, mostra essa paixão, meu amor, amor, meu amor. Faz o coração e diz pra mim, te amo, amor. Faz o coração e diz pra mim, te amo, amor. E nesse vai e vem do amor, uma declaração de amor, faz um coração pra mim. Esse vai e vem do amor, uma declaração de amor, faz um coração pra mim. Faz o coração e diz pra mim, te amo, amor. Faz o coração e diz pra mim, te amo, amor. CD Arrocha Mais. CD Arrocha Mais. As melhores do Arrocha. As melhores do Arrocha. Você curte aqui. Você só brincou com meu coração. Me deixou sofrendo na solidão. Eu já tentei mil vezes te esquecer. Em meu pensamento só dá você, relembrando tudo que a gente viveu. Não encontra onde o nosso amor se perdeu. Foi intensa a nossa paixão. Ao som do JC, o campeão. Necessito ter você aqui. Vamos curtir o som que fez o nosso amor rolar. JC, o campeão, vai comandar. Amores e paixões, deixa o som te levar no JC. Você só brincou com meu coração. Me deixou sofrendo na solidão. Eu já tentei mil vezes te esquecer. Mas em meu pensamento só dá você. Relembrando tudo que a gente viveu. Se perdeu. Foi intensa a nossa paixão. Ao som do JC, o campeão. Amor, eu necessito ter você aqui. Vamos curtir o som que fez o nosso amor. Sei, o campeão vai comandar. Amores e paixões, deixa o som te levar no JC. Essa é mais uma produção DJBlackMix.com.br. Trio das Aparelhagens. Quanto mais eu me vejo,